gorgeousness of my face. You had to pity me, cause was the rage one and alone. But in the bedroom, the size of them's more than enough. Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Eclipse Total. Edição para este sábado, em que vai ser um 31 e que 31. É que hoje é dia 31 de agosto e é só por isso. Bom, começa mais uma edição deste espaço radiofónico, que já começou com uma, digamos, uma novidade, não é? A música de Lady Gaga, a música chama-se Ora. Diz ela, pediu ela já no dia 7 de agosto, mas a música só chegou até nós nesta semana, quarta, terça-feira, por aí, pediu ela aos fãs para que não ouvissem a música. Pois é, não ouvissem a música, porque supostamente isto não era para ter saído, e desta vez parece que foi mesmo uma fuga de informação, não era para ter saído, e supostamente aquilo que diz a Lady Gaga, esta música é uma demo ainda. É uma demonstração, portanto ainda não está finalizada, e ela pede aos fãs para não ouvirem. Eu acho que é mais para não descobrirem mais uma das faixas do hard pop, que eu por acaso gosto mais do que a Applause. Isto é a minha opinião. De todas formas, como o fruto proibido é sempre o mais apetecido, aí está, para abrir a emissão, a música de Lady Gaga, o tema Ora. Pois é, e foi com este tema que abrimos mais uma edição do nosso Eclipse Total. Hoje estou mais bem disposto. É, hoje já não estou chateado com nada. Portanto, temos aqui uma emissão, aliás, enquanto eu tenho que estar bem disposto, porque há muitas novidades, muitas e boas. Por exemplo, em várias áreas. Kate Urban, que é um dos nomes conhecidos da música country e por aí, traz-nos Heaven the Stars. Aliás, Heaven the Stars for You. É como se chama esta música que nós vamos aqui escutar, que abre a primeira sequência musical. Vamos também ficar com Christina Milian, ela que está de regresso aos novos temas, aliás, está de regresso aos temas, à música, com Encore. E, por falar em Encore, vamos ficar com Lala, a música de Mia Martina. Eu digo assim Mia Martina porque ela canta esta música em francês. Mia Martina, que nos vai então presentear com esta melodia. Estas duas são assim mais para dançar, Kate Urban nem por isso, mas as outras duas são assim mais para dançar. E bom, já que estamos numa altura de verão, não é? Em que já não falta muito tempo para acabar o verão, é certo. Falta apenas um mês, nem isso. Ainda assim, pronto, espero que desfrutem dos últimos dias do verão. E atenção, porque hoje vamos ter entrevista com o Senhor Inominável. Neste caso, o Senhor Inominável chama-se Pedro Rio Tinto. O Pedro Rio Tinto é de Viana do Castelo, tal como o seu colega que nós vamos conhecer daqui a pouco na entrevista. Mas o que eu vos posso dizer é que o Senhor Inominável tem de facto nome. E que nome no mundo da música indie em Portugal. Mas para já, a dança é outra, a batida é outra, a sonoridade é outra e as terras também são outras. Kate Urban com Heaven the Stars for You. Eclipse total a partir de agora. Mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Ora, aqui está Mia Martina com Lala. É como se chama a música. Pronto, é um título muito original. Mas ficou para trás também a música de Christina Milian. Esta música chama-se Encore e abrimos esta sequência com Kate Urban. E a música chama-se Heaven the Stars for You. Mais uma vez, e como tem acontecido várias vezes nestas emissões e não só, mas no nosso grupo Antena Web, vamos voltar à Roménia. E porquê à Roménia? Nesta semana também chegou até nós um tema que, ao que vimos sabendo, está a fazer muito sucesso nas pistas de dança deste país, a Roménia. Diana G, como corretamente se pronuncia, traz-nos Romanian Tango, uma música que faz muito lembrar, enfim, os princípios da década de 2000 aqui em Portugal. Aquela música que chegava da Holanda, da Alemanha, na área da dance music. De facto, é uma das áreas em que muitos romenos têm apostado. Isto não sei-se bem. Diana G é mais um dos nomes que, para quem gosta de dance music, há que começar a ter em conta. Esperemos que se mantenha no panorama musical durante muito tempo. Diana G, então, com Romanian Tango. Depois vamos a dois outros temas que também são novos e merecem também destaque. Carly Rae Jepsen traz-nos Part of Your World, Parte do Teu Mundo. A música não tem nada a ver com a de Diana G, é um facto, mas é uma novidade e há que tê-la também em conta. Mas tem a ver, sim, a música Heart by Heart, de Demi Lovato. São duas músicas mais calmas e que, enfim, são ambas novidades. São músicas que vão consolidando estes nomes que surgiram há pouco tempo. E com uma particularidade que eu hoje vou aqui referenciar várias vezes. A música da Carly Rae Jepsen muito nos anima, porque a Carly Rae Jepsen veio, digamos, para Portugal por mão da Antena Best, que é o nosso terceiro canal. Foi, creio que a Antena Web, a primeira rádio a apresentar a cantora canadiana, na altura ainda com Call Me Maybe. Isto ainda em 2011, enfim, foi de facto um ano nesse aspecto muito positivo, porque pronto, é bom podermos trazer estes artistas assim pela primeira vez às rádios e aos ouvidos daqueles que nos escutam. Às rádios aqui em Portugal e aos ouvidos daqueles que nos escutam. Então vamos ficar com estes três temas. Recordo os nomes: Diana G com Romanian Tango, Carly Rae Jepsen com Part of Your World e Demi Lovato com Heart by Heart. Não se esqueça daqui a pouco a entrevista com o Senhor Inominável. Canal 1. Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you'd think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Wandering free, wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Betcha on land, they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. I'm ready to know what the people know. Asking my questions and get some answers. What's a fire and why does it, what's the word, burn? When's it my turn? that can see into me. Estamos de regresso, ouvintes, depois de Demi Lovato com Hurt by Hurt. Antes também ficou para trás a música de Carly Rae Jepsen, a canadiana que nos cantou Part of Your World, aliás. E então, da Roménia, a Diana G com Romanian Tango. Agora vamos acelerar um bocadinho e vamos até à América Latina para ouvir um remix que caiu muito bem, sobretudo aos argentinos e colombianos, em Espanha também, mas acho que foi mais por essas bandas da Argentina e da Colômbia que isto caiu bem. Marc Anthony com Vivir Mi Vida, como sabem é um dos seus mais recentes temas, mas aqui com uma mixagem do DJ Salva. Esta música caiu especialmente bem, como já disse, lá na América Latina, fez dançar muitos argentinos e colombianos, sobretudo. Vamos depois continuar a balançar ao som de Yves Larocque, este intérprete DJ fim tudo de Rise Up, que em 2007 não fez sucesso num país nem noutro, fez sucesso em todo o mundo. Agora traz-nos Carousel. Acho que este nome é alemão, não tenho a certeza, mas faz lembrar uma música de 56 que não tem nada a ver com estas ondas, e que se chama de Alta Carousel, que participa no festival Eurovisão da Canção desse ano. Bom, contextos à parte, vamos depois a uma das novidades que será a mais surpreendente desta edição do Eclipse Total. Toni Braxton. Sim, ela ainda canta. Embora eu, quando comecei a ouvir a música, não tinha percebido exatamente o que é que se tinha passado. Mas depois percebi. Toni Braxton featuring Babyface, aliás, Hurt You. Só que quem começa são precisamente os Babyface. E, portanto, daí a surpresa. Toni Braxton, que está com a voz que nos habituou, uma voz sempre semi-rouca, mas de todas formas muito bem colocada. E pronto, continua então nesta onda. Ela que, aliás, de todas as Braxtons, foi a única que ficou na área da música. Aliás, a única que ficou com sucesso. A irmã ainda há pouco tempo lançou um novo single. Mas a verdade é que não teve grande sucesso. Nem esse, nem aquele que elas cantaram todas juntas no princípio da década de 90. As Braxtons. Pois é, Toni Braxton foi a única, aliás, que ficou com sucesso no mundo da música. Então, por ouvir, de forma sucinta, as seguintes músicas. Marc Anthony com Vivir Mi Vida, com mixagem de DJ Salva. Yves Larocque com Carousel. E Toni Braxton com Babyface, Hurt You. Daqui a pouco, entrevista com o Senhor Inominável. Thank you. caused me so much pain. But you don't see it, you never see it. So why apologize? I was just doing what I had to do, baby. An eye for an eye. God knows I never meant to hurt you. I never meant to break your heart. Your heart, babe. God knows I never meant to turn you out. Never meant to take it that far. That far, babe. God knows I never meant to hurt you. Hurt you, hurt you, hurt you, hurt you, hurt you. Baby, guilty as charged. I'm not gonna lie, babe. I did you wrong so many times, yes. So I know why you crossed the line. Oh, but girl, I never dreamed you'd cheat on me, babe. Então gostaram? Toni Braxton com Babyface, Hurt You. Antes, Yves La Rock com Carousel. E antes ainda também, Mark Anthony com mixagem de DJ Salva, Vivir Mi Vida. Já muito falei neles, ou fui falando aqui ao longo das minhas intervenções, e é então chegado o momento de trazer entrevista aos Senhor Inominável, que até foram eleitos este ano novos talentos pela FNAC. Fazem parte do CD, que é aliás uma coletânea que vem ao longo dos anos ganhando uma enorme reputação, porque lançou ou deu a conhecer vários nomes interessantes, como o Capitão Fausto, por exemplo, que é talvez assim o nome mais sonante, assim dos que me recordo agora, dos últimos 2-3 anos. E vamos então ficar a conhecer este projeto, Senhor Inominável, que vem de Viena do Castelo, que é uma terra que nem está muito habituada a este tipo de andanças, mas a verdade é que há qualquer coisa que ficou fora do prazo que cativou o público e que está a levar o Senhor Inominável para um patamar interessante. Esta do Fora de Prazo não foi por acaso, foi mesmo porque é o nome da música. Aquela que vai abrir a entrevista desta semana é então a música que vamos ouvir já de seguida. O Senhor Inominável, a música chama-se Fora de Prazo e a conversa faz-se com Pedro Rio Tinto. Que estão bem dentro do prazo. A conversa comigo está Pedro Rio Tinto, dos Senhor Inominável. Olá Pedro, muito boa tarde. Olá Carlos, boa tarde. Pedro, quem é que são os Senhor Inominável? Como é que surgiu este projeto? Para já surge de uma cidade lindíssima, permita-me um parênteses, para já surge de uma cidade lindíssima, que é a Viana do Castelo. Mas pronto, tirando este parênteses, a imagem que eu deixar, quem é que são o Senhor Inominável? Bom, o Senhor Inominável nasceram por intermédio de uma ideia, de um projeto que começou a solo disco do meu amigo Ricardo Lemos. Ele, baseando-se num texto de Samuel Beckett, O Inominável, criou este projeto que na altura era somente dele, digamos assim. Depois, com umas vicissitudes no tempo, acabamos por nos juntar. Já tínhamos tido algumas pias musicais no passado, quando éramos mais novos, e entretanto ele convidou-me para integrar este projeto e entretanto a sonoridade também se foi modificando. E isto começou em mais ou menos em 2011, começamos a trabalhar nas músicas mais a sério, e o primeiro resultado disto é este primeiro EP que divulgamos, com três músicas. Esta música, aliás, o próprio EP, mas para os ouvintes que só agora estão a conhecer o Senhor Inominável, bom, já só conhecem este tema, não é? Quem está a conhecer agora. Mas, portanto, vocês caracterizam-se como um grupo indie, não é? Indie rock, por aí, indie no geral, não é? Exato, embora nós não nos colemos assim muito em um tipo assim de estilo musical assim mais diferenciado, acabamos sempre por dizer que temos uma sonoridade mais pop rock, com assim alguns toques de eletrónica pelo meio. Talvez neste EP não se note tanto, mas talvez nas próximas músicas que serão divulgadas isso talvez se note um bocadinho mais. Mas para já sim, identificamos, associamos ao pop e ao rock. Eu peguei na parte do indie porque fazem lembrar precisamente. Exato, de tocar no indie, não é? Digamos. Quais é que são assim as vossas inspirações? Porque vocês criam à volta destas músicas, quer do Fora de Prazo, quer até na. Ou seja, eu tenho como buscar o maior exemplo a acústica da voz e a própria forma de interpretar as melodias. Quais é que são assim as vossas referências? Têm referências? Não têm? Sim, temos algumas referências diferentes, ambos temos referências diferentes, não é? Uhum. Mas ouvimos um pouco de tudo, não é? Não estamos estagnados ou presos a um determinado tipo de sonoridades, não é? Ouvimos desde de coisas mais de pop, coisas mais rock, coisas, sei lá, de jazz, de várias coisas. Não sei se queres que diga algumas coisas em especial ou pronto, como queira nesse aspecto. Os atletas ficam à vontade para fazer ou não referência às suas referências. Mas eu também tinha outra pergunta para fazer, que é o seguinte. Entretanto, vocês foram ou fazem parte do disco da FNAC dos Novos Talentos, não é? Exatamente. Quando vocês souberam disto, ou seja, como é que souberam, qual é que foi a reação? A reação foi obviamente muito, muito boa, não é? Ficamos muito contentes, não é? Uma vez que a coletânea da FNAC é uma compilação que já tem alguma que é bastante divulgada e que já tem alguma história no panorama da música nacional, não é? Portanto, gostamos, e foi com agrado que nós recebemos essa notícia que íamos fazer parte da compilação dos nossos talentos do FNAC deste ano. Tem tido feedback, ou seja, quando agora pronto, já saiu o EP, esta entrevista está a ser exibida, nós estamos a gravar a entrevista, e eu vou fazer este parênteses porque é importante, estamos a gravar esta entrevista em finais de julho, no caso no dia 30 de julho, ela está a ser exibida apenas no dia 14 de setembro. De todas formas, o EP já saiu, não é? Sim, o EP está disponível desde... Ora bem, as músicas já estão no Bandcamp, as músicas já estão disponíveis desde, creio eu, 2012. Só que nós começamos a divulgar o projeto de uma forma assim mais massiva, digamos assim, no Facebook. Hoje em dia o Facebook basta ser essencial, não é? para divulgar qualquer tipo de projeto, seja ele de que área for, no início deste ano. portanto, a partir de fevereiro deste ano é que nós começamos a divulgar tudo pelo Facebook, se quiseres. Mas isto para responder, já agora perdi-me. Desculpa. Não há problema. Perguntava, portanto, se havia alguma reação, ou seja, em termos de feedback, se já tinha tido reação do EP, como é que tinha sido? Sim, houve alguma. Nós começamos então a divulgar as coisas pelo Facebook e aí tivemos um retorno que foi, sei lá, desde a divulgação do nosso trabalho em blogs. Blogs como, não sei se posso enumerá-los. Claro, claro, à vontade, fica à vontade. O Portugal Rebelde, que divulgou o nosso trabalho, o blog A Trompa, também. Portanto, blogs mais associados à música nacional e artistas que também estão a começar a desenvolver o seu trabalho, não é? E esse foi realmente o primeiro feedback que nós tivemos. E a partir daí também pessoas que começaram a interessar-se no nosso trabalho, a perguntar se tínhamos já a disponibilidade para dar alguns concertos. Portanto, as coisas têm vindo a pouco e pouco. As pessoas começam a ficar com interesse pelo projeto e a fazer questões sobre o projeto também. Aliás, era isso que ia perguntar. Vocês já têm atuado, já têm feito espetáculos? Como é que tem sido? Não. Para já em verão, nós estamos agora. Isto tem sido feito muito paulatinamente, muito, muito devagar. Não só porque não nos dedicamos a isto a 100%, né? Mas também porque decidimos ter esta postura de só dependermos, digamos assim, de nós os dois. Só nós os dois é que fazemos parte do projeto e, portanto, decidimos fazer esta primeira divulgação com um EP, não é? Estas três músicas, e agora concentrar-nos na gravação daquilo que poderá vir a ser o nosso primeiro álbum mais a sério. E só a partir daí é que nos vamos concentrar mais na divulgação das músicas através de concertos, não é? Ao vivo. Até porque música deste género tem que ser com alguma calma. Não é porque a música não tem qualidade, é porque não há um público tão grande como há, por exemplo, com a música ligeira portuguesa, não é? Ou até com música internacional. Quando há um português que aposta num género diferente daquele que é o habitual, e já vão surgindo alguns projetos, mas de todas formas ainda não tem grande expansão imediata, portanto há que ter sempre que ir também com alguma cautela, não é? Vocês... já pensaram, ou seja, atualmente nestes três temas cantam em português. O inglês é uma solução ou o português é realmente o caminho a seguir? O português sempre foi o caminho a seguir. Aliás, é uma premissa deste projeto também, que é ser em português. As letras não e eu vou já por esse assunto. As letras não são minhas, são do Ricardo, todas da autoria do Ricardo, e têm realmente uma mensagem de não só pelo português, não é? Mas também pelo facto de serem português, de também tornar acessíveis as mensagens, não é? Mais acessíveis ainda ao público, não é? Ou seja, nós acreditamos que há até uma maior aproximação, digamos, entre o facto das letras também serem em português, não é? Acreditamos nisso. Não sei se me fiz entender com isto. Sim. Inclusive fez-se entender com alguma falta de rede, mas conseguimos percebê-lo na mesma, sem grandes problemas. Nestes últimos segundos a rede teve aqui alguns solavancos, mas a mensagem chegou aqui na íntegra. Estou a ouvir bem, mas... Está de facto um pouco a rede, ou então serei eu aqui, mas não consigo ter essa percepção. Eu não mudei de sítio, entretanto, mas estou no mesmo sítio, mas estou a ouvir bem. Pronto, mas agora também já está melhor. Não fosse esta música cantada em português, e eu tenho que ser sincero, não sabia, não iria entender o que era o fora de prazo se fosse em inglês. Mas esta letra realmente é muito interessante. Por curiosidade, há alguma personagem, alguém na história, ou alguma personagem tipo para quem se dirige esta letra? É que ela é devastadoramente forte, não é? não sou a melhor pessoa para embora claro, participe na composição das músicas, mas as letras são do Ricardo. Ele melhor do que eu falaria agora sobre isso, mas uma vez que ele não está aqui, eu vou fazer a minha interpretação, não é? Mas já falamos várias vezes sobre isso, mas a letra obviamente não se dirige a ninguém em especial, mas fala sobre um tipo de relação, não é? que está realmente estagnado e que está fora de prazo, não é? Que está fora de prazo. É uma coisa que perdeu a validade, em que houve acumulação, não é? Em que houve alguma preguiça de parte a parte, digamos assim, e no fundo o que o Senhor Iluminado ele faz é relatar essa dualidade, essa relação que ficou fora de prazo, não é? O nome indica, o título indica. É que versos como "A nada das asas, estás fora de prazo" são realmente para o restante, não é? É alguma crítica, não é? Uma crítica também ao que se tornou a relação, não é? No fundo muitas delas acabam assim mesmo, não é? Com esta opinião, não é? Não se deu aso, está tudo fora de prazo, não é? Portanto, as coisas ficam estagnadas, ficam num marasmo e ficaram fora de prazo, não é? Portanto, é essa eu acho que a mensagem é absolutamente é verdadeira, não é? As pessoas percebem logo que há ali alguma crítica, há uma história para contar, não é? No fundo, isso é uma história. E há ali uma crítica implícita, há um colapso de uma relação que ficou fora de prazo, uma relação, ou até, se quiseres, outra coisa qualquer, não é? Depois cada um pode dar a sua interpretação. Pronto, eu tenho esta, não é? Exato. Deste EP Constão, esta música, ou Fora de Prazo, ou És Assim, És Assado, é aqui um outro tema que agora me fugiu o nome, que eu ia dizer, mas que me fugiu o nome, vou pedir ajuda ao Pedro um dia que eu... Peço desculpa, porque agora não estou a ouvir bem. Dizia que agora fugiu-me aqui o nome do outro tema do EP, ou seja, há o Fora de Prazo, há o És Assim, És Assado, e um outro tema que agora me fugiu aqui o nome do tema. Corre por aí. Exatamente. Eu até me chamo de Corre por aí. Exato. Pronto. Estes três temas, ou seja, este EP pode ser encontrado onde? Este EP pode ser descarregado no nosso Bandcamp. Ou seja, senhor Ifan iluminável.bandcamp.com. E pode ser lá, estão lá as três músicas disponíveis. Para descarga, penso eu que aquilo está num formato zip, não é? Portanto, pode descarregar o pacote das três músicas. Se não for assim, penso que podem ser descarregadas individualmente. Exato. Basta colocar o e-mail e depois aquilo é para baixar sem. O que? Desculpe, não. Creio que a única coisa que é preciso fazer é colocar o e-mail, não é? E depois. Exato. Então, pois, exato. O processo é esse. Depois as músicas também estão disponíveis, quer dizer, quanto ao EP é no Bandcamp, realmente. Uhum. Depois as músicas podem ser ouvidas em várias plataformas, desde o YouTube até também no Facebook, não é? Aquele espaço que temos na nossa página do Facebook, que é o Bandpage. Penso que isso depois faz uma ligação para, ou seja, o ícone transporta as pessoas, digamos, para um Bandpage, e onde estão lá as três músicas disponíveis. Uhum. E já agora, onde é que podem no Facebook encontrar o Senhor Inominável? Então, o Senhor Inominável está no Facebook com. E disse no Facebook, dobrar outras vezes também, poderá estar à vontade para dizê-las. Desculpa que não percebi. Dizia eu que disse no Facebook porque falamos nele, mas se tiver outras plataformas, pode também aqui anunciá-las. Temos várias plataformas. facebook.com/senhor.inominável. Também estamos no Twitter, Tumblr. Temos também o SoundCloud, o Bandcamp também. que já tinha referido atrás, e penso que são. E também temos no, as músicas disponíveis no YouTube. Exato. Pronto, e nós vamos então aqui ouvir um outro tema que já aqui falei há um bocadinho, como já falei nos três temas, e que dá pelo nome de És Assim, És Assado, mais uma daquelas letras que realmente também tem muita originalidade em termos daquilo que estamos habituados a ouvir, pelo menos, e que é um bocadinho o oposto do Fora de Prazo, não é? Sim, o Fora de Prazo já não tem alternativa. O quê? Não, a Fora de Prazo já não há alternativa, e não És Assim, És Assado, por muito que digam, ele continua a gostar dela, não é? É um bocadinho... Exato. Mas És Assim, És Assado é uma letra realmente de diferente, digamos, fala sobre um tema mais de uma também assim uma crítica, digamos assim, a uma certa acomodação, não é? Embora por muito que se faça, volta-se sempre ao mesmo lugar, digamos assim, não é? Exato. Pronto, e nós vamos então aqui ouvir este tema, a música que dá pelo nome de És Assim, És Assado. Eu quero agradecer sinceramente ao Pedro por este tempo que nos dedicou. Eu que agradeço, Carlos. Obrigado. E que deu a conhecer então este projeto Senhor Inominável. Fixem este nome. Aliás, já o nome é singular, não é? É um nome que fica no ouvido, porque não. Pronto, é um nome. Sim, ainda bem, eu fico contente. É inominável, entre aspas, não é? É um nome inominável. Exatamente, mas... é inominável, entre aspas. E pronto, nós vamos aqui conferir este tema. Quando eu voltar, já vou voltar sem o Pedro, vou pedir todavia que não desligue. Mas quando eu voltar, vou voltar sem o Pedro. De todas as formas, vamos aqui conferir este tema, que já passou, aliás, na Antena Web e tem vindo a passar, tal como Fora de Prazo. Vamos ouvir então, És Assim, És Assado, o Senhor Inominável. está. És assim, és assado. A música dos Senhor Inominável, que sempre tem umas letras muito interessantes. Por acaso, sempre tem. Mais música agora. E esta é mais uma que é nova. Tezir Altinda. É como se chama esta música, de Mustafa Sandal. Mustafa Sandal, que é um nome que fez muito sucesso por volta de 2003-2004. Eu agora não me recordo aqui do nome da música, mas em alguns países daquela região, ali por parte da Alemanha, Rússia, etc., ouviu-se muito. E esta, em Turquia também, acho que até foi o país onde fez mais sucesso. E aqui está então, de regresso às novidades, Mustafa Sandal traz-nos esta música, que se chama Tezir Altindá, e daqui a pouco quero falar-vos sobre um programa que estreou esta semana. Há muito que não temos aqui a rubrica programas, vamos tê-la hoje no nosso Eclipse Total. Tek bildiğim senden sonrası boşluk. Biz de sevdik zamanın da sevmesine misal. Bir kez oluyormuş öylesi sarhoşluk. Hiçbir tesir altında kalmadan ardından koştum kocunmadan attım var derler kavuşmadan ölme, ölme. Hiçbir tesir altında kalmadan ardından koştum kocunmadan attım var bak gör seni almadan ölsem Altindá, a música de Mustafa Sandal, foi a música que acabamos agora mesmo de escutar, é mais uma das novidades que a Antena Web apresenta ao seu estimado auditório. Agora, ouvintes, quero falar-lhe de um programa que estreou nesta semana e que tem, no caso, a minha apresentação, poderia não ser, mas assim, assim acontece, e o programa chama-se Livre Trânsito. O programa passou a ir, aliás, o programa estreou e está a ir para o ar, portanto, ao longo da semana, neste caso estreou-se na quinta-feira apenas, dia 29 de agosto, o programa vai para o ar às 11h30 de cada dia da semana, de segunda a sexta. Tem meia hora de duração e é um programa que pretende trazer aos ouvintes da Antena Best uma onda diferente. É um programa que, por um lado, também pretende reforçar a presença portuguesa, digamos assim, no terceiro canal da Antena Web, e simultaneamente pretende trazer aos ouvintes, acima de tudo, novidades. Se repararem, o Agora Não é um programa que se destina mais aos sucessos, pois o Livre Trânsito é um programa que se destina mais às novidades, e claro, com um toquezinho especial para a dance music, que tem, aliás, ganho cada vez mais adeptos. Nunca os perdeu de todo, mas tem captado muitos recentemente. E o Livre Trânsito estreou, então, na quinta-feira passada. E assim será. O programa vai, então, para o ar de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Tem cerca de 30 minutos de duração e tem a minha apresentação. Para ouvir o programa, basta aceder a best.radioantenaweb.info e até amanhã, até ao final do dia da manhã, estará disponível toda a informação em best.radioantenaweb.info/programas/livretrânsito.htm, isto sem o acento no A, como é lógico. Portanto, já sabem, os ouvintes que gostam de dance music e, acima de tudo, de novidades, este é o novo espaço radiofónico que pretende trazer ao nosso estimado auditório enfim, momentos agradáveis, assim, pelo final da manhã. Quero também dizer o seguinte: há uns tempos tivemos aqui a Ana Paula Pinheiro na rubrica Programas a falar sobre o Motivação. Enfim, como os ouvintes sabem, aqui não há trabalho pago, portanto, muitas vezes o que acontece é que perdemos elementos da nossa equipa por questões profissionais, e é o que vai acontecer. O programa Motivação vai conhecer na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, a sua última edição. Portanto, para os ouvintes que ouviram o programa Motivação, e para todos aqueles que quiserem participar, o e-mail motivação@radioantenaweb.info já não é válido. E, portanto, fica essa informação, porque passou por aqui, e, portanto, há que reforçar essa informação. Bom, vamos ficar com mais uma música antes das minhas despedidas. Hot, Hot, Hot é como se chama a música nova dos Venga Boys. Venga Boys que regressaram também às músicas. Esperemos que com a mesma onda e com a mesma simpatia com que nos brindaram ao longo dos poucos anos que estiveram no ativo. Esperemos então que sejam capazes de nos brindar com essa sua energia. E então, de regresso às luzes da Rivalta, assim se deseja. Por ver então, Hot Hot Hot, a música dos Venga Boys. E daqui a pouco, as minhas despedidas. Até já! Feeling hot, hot, hot, hot, hot, hot. Amigos, senhores ouvintes, depois desta música dos Venga Boys, Hot Hot Hot, agora de regresso para as despedidas deste espaço radiofónico que é o seu programa Eclipse Total. As portas vão fechar-se por agora, mas para a semana regressam. E para a semana vão regressar com o Jorge Amaral. Jorge Amaral, que será então o próximo entrevistado do nosso programa Eclipse Total. Vamos ter então aqui no próximo dia 7 de setembro e será então a entrevista que vai marcar uma pequena pausa nas nossas conversas, digamos, para o programa Eclipse Total. Vamos regressar apenas depois no dia 27, aliás, deixa-me aqui fazer contas. Ora, 14, 21, dia 28 de setembro, não dia 27. Dia 28 de setembro vamos regressar com as entrevistas, porque no dia 14 e no dia 21 de setembro eu quero dedicar-me a fazer uma retrospectiva do verão de 2013 e da etapa que passamos desde 1 de maio de 2013. Ou seja, é a altura em que se vão concluir 5 meses, digamos, deste projeto, 5 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, exatamente, em que se terão concluído quase 5 meses, então, desde que iniciamos. Mas mais do que isso, a fazer uma retrospectiva do verão de 2013. As principais novidades, as músicas que mais fizeram sucesso, de uma emissão portuguesas, de outra emissão internacionais, então a lógica será essa. Portanto, no dia 14 e no dia 21 de setembro não vai haver entrevistas. Nós já temos aqui material preparado para apresentar no dia 28, mas, efetivamente, no dia 14 e 21, vamos então dedicar-nos por completo a essa retrospectiva do verão. No dia 7, estará por cá Jorge Amaral. E vamos fechar precisamente com Furaná Kuduro, dois géneros vindos diretamente de África, que apanharam os ares de Portugal. E pronto, e é isso, e estão a fazer por aqui muito sucesso, não é? Nós vemos aqui muitos artistas destes dois géneros, Kuduro, Funaná, a realmente fazerem dançar muita gente. Jorge Amaral não é esta só a regra e vai-nos fazer dançar agora até ao término desta edição do Eclipse Total. Eu por hoje despeço-me, mas regresso na próxima semana, no próximo sábado, para mais um Eclipse Total. Jorge Amaral será o próximo entrevistado do nosso Eclipse Total. Boa noite, e já sabe que agora chega Everything with the Kitchen Sink, com a apresentação diretamente dos Estados Unidos da América para todo o mundo, de Sean Klein. Fique bem, boa noite e até para a semana. Summer Sound, CDS Pro and Jory.